Um homem regressa à casa a pé, muito próximo da meia-noite, depois de ter visitado todos os bares do bairro. Está excitadíssimo e só pensa em ter um galhunguiço. Passa pelo mercado e vê os restos dos legumes espalhados à espera do carro do lixo e o seu espírito começa a viajar. Vê uma abóbora, não tem ninguém por perto. Pronto, pega na abóbora, ajeita e trufa no legume. Está tão concentrado que nem se apercebe de um carro de polícia que para ao pé dele. O guarda aproxima-se e diz, enojado: Sem noja, você perdeu o juízo? A fazer amor com uma abóbora? Uma abóbora? Ah, não me diga que já passou da meia-noite!